sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao DGCast, diretamente dos estúdios da Barão de Mauá. Eu sou Alberto GP Oliveira, eu estou aqui hoje com a Tatiana Bagdonas. Beleza, Tati? Oi, galera, tudo bom? Estamos aqui com o Agenda do DGCast, é o último programa do mês, último episódio do mês. Então, a edição número 32 de outubro de 2017. Está se encerrando agora, né, Tatiana? Segundo mês consecutivo. Muito bom, né, esse nosso formato novo aqui. Estamos fechando um segundo mês. Felizões de termos conseguido colocar tudo no ar, bonitinho. É, muito bem. Vale dizer, né, que o DGCast se tornou já semanal, há 8 programas, né, contando esse aqui. E estamos aí, soltando os episódios quinta após quinta. Quinta após quinta, 23h59. Guarde isso no seu coração, galera. E o que, que a gente vai falar hoje, Tatiana? Hoje nós vamos falar de uma sequência de entrevistas que nós fizemos no Hack Ribeirão 2017. Muito bem. Eu estive lá, conversei com o Daniel Takaki, falando sobre mentoria, e conversamos com o Rafael Daron, do Pinha Digital, e ele conversou com a gente sobre design. Então, só para também resgatar, a gente fez esse mês uma agenda sobre o Hack Ribeirão 2017, a gente chamou aqui os organizadores do evento, o pessoal lá da Nexus Gestão Pública, com um programa muito legal, né, Tati? Foi bacana, os meninos foram muito legais com a gente. Mandam muito bem lá, e aí, esse programa não é uma continuação, né, do episódio anterior, não. Mas ele não deixa de ser um complemento, porque essas entrevistas foram feitas lá, né, no Hack Ribeirão, mas são dois programas separados. A gente até sugere que você, se você não escutou ainda o anterior, o agenda anterior, você volte lá, escute, né? Veja o que a gente conversou lá com os meninos, como foi o evento, etc. E depois volta aqui. Mas não precisa, né? Você pode escutar primeiro esse, depois volta lá e escuta o outro, que não tem storytelling, né, Tati? Não tem storytelling. Você vai entender os dois, tranquilo. E lembrando que nós temos mais dois programas super legais ao longo desse mês, que foi o Farol, a entrevista, nosso brainstorm com as meninas do Farofa. E ainda tivemos o The Geek, em que nós ensinamos as pessoas a hatear. Não, mentira, não é verdade. A gente hateou com responsabilidade. É verdade. Um pouco pior, mas tudo bem. Então a gente tem aí esses programas aí desse mês para você escutar. Quero destacar aqui o brainstorm com as meninas da Farofa, que ficou muito legal, né? Foi uma entrevista muito bacana, inspiradora, né? Que estimula todos nós a desenvolver projetos fofos e maravilhosos, né, Tatiana? Projetos do coração, gente. Isso move a vida, deixa a vida muito melhor. E também o próprio The Geek, né, que ficou 2 horas de programa. Enorme, de grande. Alberto morrendo do coração, infartando, se puxando em cima da mesa. Tem... Mas deu certo, gente, foi legal. E contando com nossos queridos amigos do Nerd Debates, né, o Amálio, o Pablo e o André, que são verdadeiras... máquinas! Peças, né? Figuras aí que sabem tudo de cultura nerd e estão enriquecendo muito aí o DGCast nesse quadro e tá ficando muito, muito, muito bacana, né? Se você curte esse tipo de conteúdo, falar sobre cinema, série, quadrinhos, música, etc., acompanha o The Geek que você não vai perder, não. Muita coisa boa. Vocês vão adorar, gente. É sensacional. Os meninos são uma mini enciclopédia sobre cultura pop. Eles sabem todos os nomes, todas as coisas, todas as pessoas, todos os personagens. Os diretores, os produtores, roteiristas, os autores dos quadrinhos. É uma coisa, assim, de louco. E um prazer muito grande tê-los aqui no DGCast conosco. Bom, então... Vamos para as entrevistas, Tatiana? Bora para a entrevista. Então, vamos contextualizar um pouquinho aqui. Você conversou, então, com... Daniel Takaki. Daniel Takaki é um investidor. Ele tem as empresas dele, ele faz investimentos em novas startups e outras coisas também. Além disso, ele é mentor de hackathon. E ele contou para a gente um pouquinho a respeito do processo de mentoria, o que é um mentor, como que um mentor faz, na verdade. E além disso, ele contou algumas coisas bem interessantes a respeito de como ser um bom investidor, de ser um bom empreendedor. Um bom empreendedor, exatamente. Como ser um bom empreendedor. Eu achei muito legal. Ele deu dicas extremamente valiosas, gente. Guardem no coração de vocês. Legal. Vamos ouvir a entrevista com o Daniel Takaki, então? Oi, galera, aqui é a Tati. Hoje nós estamos no Hack Ribeirão tô aqui com o Daniel Takaki, ele é o mentor dessa Hackathon, e ele vai comentar um pouquinho sobre quem é ele, o que ele tá fazendo aqui, o que é uma mentoria. Vamos lá, tudo bem, Daniel? Tudo bom, é um prazer estar falando com todos vocês. Daniel, o que é uma mentoria? Mentira, eu primeiro quero saber de você, quem é você, o que você faz, suas áreas de interesse. Ótimo, bom, meu nome é Daniel Takaki, eu sou diretor do grupo Nipak, que é um grupo de jornais, de meios de comunicação focado na comunidade japonesa no Brasil. Paralelo a isso, assim, eu sou sócio hoje de diversas empresas, de agência de turismo, gráfica, correio, mais agência de comunicação, até mesmo hoje é uma indústria de cosméticos, assim. É, digamos, o pessoal fala assim, ah, empreendedor serial. Eu falei, não, empreendedor por necessidade mesmo, porque ficar focado numa coisa só não estava dando dinheiro, aí você vai mudando e vai tentando. Acho que a realidade do empreendedor no Brasil é continuar tentando e... Aquela história, a gente é teimoso, né? O brasileiro não desiste nunca, então estamos aí para provar isso. Estamos aí para mostrar que é verdade. É, Daniel, conta para a gente o que é uma mentoria. Bom, uma mentoria é um pouco diferente de você dar uma aula, né? Porque, na realidade, tudo que eu posso fazer é mostrar para as pessoas que existem caminhos. E, principalmente, indagar, fazer muita pergunta. A gente escuta mais, a gente pergunta mais do que a gente responde alguma coisa. Porque o que hoje, para vocês, para esses garotos ou para vocês mesmo, é uma realidade, para mim não era. Então, não adianta eu basear só a minha experiência e falar, ah, isso não dá certo. Cara, de repente mudou alguma coisa hoje no universo, né? E, a partir de agora, isso pode dar certo. Vou dar um exemplo meio besta. É, na década de 90, eu fui abordado, eu tenho uma agência de correio, eu fui abordado para fazer um contrato de SEDEX para uma empresa que vendia sapato pela internet. Sapato. Não tem lógica, cara, meu. Você precisa experimentar essa porcaria. Desculpa, não tinha lógica nenhuma. Ainda mais na década de 90, que a internet era... Não deve ser da época de todo mundo, mas era internet discada. A gente levava meia hora pra baixar uma foto. Uhum. Sabe, a gente até olhava, assim, você começava a baixar, assim, aquelas fotos, assim, de mulheres seminuas, assim, você olhava, assim, pra baixo da tela pra ver se adiantava alguma coisa. E não adiantava nada, tá? Mas... Era quase a manivela o negócio. Você acha que eu iria arriscar fazer um contrato, né, onde o risco era total meu, tá, totalmente meu, para alguém que ia vender sapato pela internet? Não fazia sentido naquela época. Bom, eu perdi o contrato com a Netshoes. Vamos brincar, fazer uma brincadeira besta. Hoje a Netshoes é um dos maiores clientes do Correio e eu perdi simplesmente porque não tive essa visão. Então, assim, não é porque não dava certo, mas, assim, não foi só ele que me procurou, foram outros clientes também que me procuraram com uma proposta muito similar e todos eles quebraram. Se eu tivesse apostado em todos eles e na Netshoes, talvez eu tivesse quebrado também, porque os outros teriam me dado mais prejuízo do que lucro, né? Então, assim, as coisas mudam, o tempo muda, e a principal coisa que a gente tem que fazer realmente é isso, é fazer as perguntas para que faça sentido. Ótimo. O problema faz sentido? Existe esse problema mesmo? Vocês querem resolver isso? Ele é solucionável? Esse é o caminho que vocês querem percorrer? Porque são perguntas que, quando a gente acredita num negócio, nós temos mania de achar que tudo vai ser perfeito, né? Plano de negócio é uma coisa fantástica, cara. Plano de negócio, eu dou sempre essa dica. Plano de negócio nunca dá errado. Na pior de todas as hipóteses, dá zero. Então, se dá zero, ninguém deveria quebrar no Brasil, né? Infelizmente, não é uma realidade. Então, eu tenho que forçar as pessoas a pensarem, né? Então, uma mentoria é um direcionamento, além de uma questão de fazer várias perguntas para ver se essas pessoas realmente sabem onde elas estão pisando, o que elas estão fazendo, se elas têm um plano realmente para o negócio delas. Mais do que isso, eu acho que é justamente as pessoas pararem para pensar um pouco e ajudá-las a refletirem, analisarem um pouco mais num 360 graus, como a gente fala, fazer com que a pessoa realmente comece a enxergar um pouco além. Eu brinco que não só 360, que não você só faz um círculo, e na realidade você tem que ver como um globo. Você tem que olhar para baixo, olhar para cima também, não adianta, né? E a gente tem que enxergar todas essas coisas. Então, o nosso principal intuito é fazer com que as pessoas pensem um pouco além e tenham essa experiência, né? Eu acho que empreender não é um jogo, tá? Principalmente quando você usa seu dinheiro ou quando usa o dinheiro de outras pessoas. A gente tem que ter muita responsabilidade. E é importante que esses jovens entendam que eles têm a chance. Não, esses não, vocês têm a chance, nós temos a chance. E é difícil realmente, não é fácil. No Brasil, olha, trabalho de louco, viu? Falar que é empreendedor, ah, é chique, não é chique não, cara. É difícil pra caramba, não é fácil. Se alguém me perguntar, eu falo, ó, desaconselho, para, pensa direito. Tu tem certeza, tá mais chapado, tá tomando coisa errada. Ai. É, não, tá muito hype, cara, meu. Baixa aí a bola, analisa direito. Mas é ótimo, tem muitas recompensas sim, tá? Mas não acha que você vai trabalhar menos, não. Você vai trabalhar muito. É, não tem férias, não tem 13º, não tem, sabe, licença maternidade, não tem nada disso. Não tem FGTS, não tem bolsa dos empresários, sabe? Você quebrar, você tá full, a dívida ainda é tua, tá? É, mas vale a pena. Agora, a principal coisa do mentor é isso, assim, a gente alertar e mostrar. Existem várias coisas, existem vários caminhos e eu espero que vocês estejam tomando certo, né? É igual pegar uma criança, né? Você fala, olha, não bota o dedo na tomada que você toma choque. Só vai experimentar tomando choque. É verdade. É, Daniel, e como que você veio para essa hackathon? Você também é investidor, né? Pelo que eu entendi da nossa conversa. Como que você chegou nessa hackathon? E por que que você acha que esse tipo de movimento, os hacks da vida, são tão importantes? Bom, os movimentos de inovação e tecnologia, eles são importantes porque realmente eles estão criando um novo universo, tá? É uma oportunidade para a gente desenvolver e auxiliar no desenvolvimento de pessoas. Às vezes não é só uma questão de emprego ou solucionar um problema, principalmente as pessoas começarem a analisar um pouquinho de forma mais profunda as coisas. Vou dar um exemplo que eu sempre uso, que é o seguinte, você não precisa, não tem mais emprego, tá? Nós estamos 14 milhões de desempregados no Brasil, 13 milhões e alguma coisa saiu ontem. Não tem mais. Não adianta eu falar para você, faça uma faculdade, faça inglês, que você vai ter um emprego. Não. O que eu preciso te preparar é para... Entenda, existe um problema, existe uma necessidade, ótimo. Se existe essa necessidade, se ela é real, talvez ali esteja a oportunidade de negócio para você. Por exemplo, eu sempre falo para as pessoas, você quer ganhar R$2.200 por mês, trabalhando 22 dias por ano, vai por mês, aliás, R$2.200, é fácil. Vende 50 latinhas de refrigerante. Se você comprar R$2,50 uma latinha de refrigerante e vender por R$4,50 todos os dias, 50 latinhas dão R$100. R$100 por 22 dias úteis no intervalo da faculdade, você ganha R$2.200. E se você comprar no supermercado, porque afinal de contas a gente é preguiçoso, né? Você não vai comprar na distribuidora. Você compra no supermercado que é R$2,59, R$2,50 alguma coisa. Então assim, as pessoas se esquecem, mas existe uma necessidade, uma demanda. E não é só bebida, vamos calcular comida, vamos calcular outras coisas. Então assim... O problema das pessoas é justamente esse, é que a gente fica pensando em soluções de grande teor tecnológico, ótimo, vai me deixar milionário, e não é isso. Eu acho que o que a gente tem que ensinar para os jovens, o que eu tenho que acompanhar, o que eu acho que é a maior experiência que eu posso passar para as pessoas, é ter essa perspectiva de crescer. Cara, vale a pena, dá para trabalhar, dá para a gente ganhar. Eu venho de uma família que me deu uma estrutura muito boa, me deu um apoio, e eu acho que isso é muito válido. E se também se não tiver, cara, meu caro, levanta a cabeça, chacoalha e faz, porque ninguém vai fazer isso de graça. Tá? Eu fui entregador de jornal antes de ser dono de jornal. Né? Eu fui ajudante de açougueiro antes de ser dono de um restaurante. Né? Eu fiz um monte de coisa antes de ser alguma coisa. Né? Eu fui, carreguei mala para guia de viagem, para até um ponto de ter uma agência de viagens. Então assim, a vantagem de começar de baixo é que você descobre os segredos que ninguém vê. E aí talvez esteja a grande jogada no atendimento, né? Na economia, na técnica que você pode fazer. E aí tá a grande inovação de repente você falar, puxa, olha, se eu mudar esse negócio, eu tenho uma grande jogada que pode dar um bom dinheiro. Eu acho que mais do que reclamar, a gente tem que fazer. Então você quer dizer pra gente que o importante é realmente a caminhada? A caminhada focada em resultado, né? Só caminhar também não adianta. Não resolve. Ai, Daniel, você tem alguma rede social? Você tem alguma página? Tem algum jabá para fazer pra gente? Olha, se vocês quiserem, tem meu Facebook, pode me acrescentar lá. Se alguém tiver interesse, quiser trocar figurinha, quiser conversar alguma coisa. Eu sou o gordinho que tá comendo uma lagosta. Oh, bom, ai! Não, a lagosta é fundamental. Afinal de contas, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é viajar pelo mundo conhecendo novas comidas. E comer bem é uma coisa fantástica. Sua rede social é Daniel? Daniel Takaki, né? Pode me procurar no LinkedIn, né? linkedin.com/DanielTakaki. E é lógico, vocês estão convidados a virem participar, se quiserem conhecer os hackathons, se quiserem participar de algum Startup Weekend, se quiserem me chamar para conhecer, entre em contato direto aí com o podcast, né? Que a gente vai lá, ela vai ter meu contato, ela pode mandar inbox, eu vou dar a permissão para ela mandar inbox, aliás, para que vocês possam falar comigo. E assim, é lógico, precisar de uma mentoria, querem uma opinião, querem bater um papo, ótimo. Às vezes a gente, talvez eu possa ajudar, né? Agora não liga para pedir dinheiro, porque dinheiro tem em banco. Você não consegue pegar no banco, você não vai pegar comigo, porra. Daniel... Aliás, pode falar porra no negócio? Pode, pode. Aqui não tem problema, não. Daniel, muito obrigada. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Olha, sempre se lembra de uma coisa. Não importa quantos tombos a gente toma, tá? O que vale realmente são quantas vezes a gente levanta. Isso tem um monte de coisa, um monte de gente que fala. É legal pra caramba. Tem filme, né? Tem Rock Balboa falando aquele... Uhum. Imagina o Sylvester Stallone com toda aquela inteligência, né? Você fala, nossa, o Sylvester Stallone com todo... O cara é inteligente pra caramba. Né? Você pensar no Rock Balboa falando esse negócio é uma coisa meio triste, mas é verdade. É, tem um ditado que meu pai falava, que é um ditado japonês, um Kotozawa japonês, que ele fala o seguinte, caia 7 vezes, levante-se 8. Mas, principalmente, o esforço vence o talento. Porque o talento, ele tem limite. O esforço, não. O esforço, cara, se você trabalhar, se você der seu sangue, talvez não dê certo naquele momento. Talvez você erre várias vezes. E provavelmente você vai errar, porque faz parte da experiência. Mas se você aprender onde você errar e analisar realmente, em algum momento isso vai valer a pena. Cara, e pode ter certeza. Para ser feliz, basta você entender até onde está a sua satisfação. Tá? Se você se satisfaz com R$100 por mês, cara, fique feliz, cara. Não tem problema nenhum. Ninguém tá aí para te julgar. Né? O que vale é você ser feliz com aquilo que você tem. O que vale é você conquistar aquilo que você merece. Não pisar na cabeça dos outros. Não sacanear as pessoas. E não sacanear as pessoas hoje em dia é até engraçado a gente pedir, mas tem que pedir, cara. Olha, não sacaneia as pessoas. Porque a pior coisa do mundo é enganar as pessoas e depois não conseguir dormir em paz. Tá? Ou pior ainda, né, você chegar em conclusão daqui a alguns anos que você sacaneia as pessoas e consegue dormir em paz. Eu acho que esses são os piores ainda. Com certeza. Então, o meu grande conselho é, cara, faz as coisas de consciência limpa, que uma hora volta, cara, e volta, coisas boas voltam. Bons amigos estão aí, né? Você vai encontrar uma pessoa especial na sua vida. Você, sabe, parece meio ditado. Clichêzão, né? Meio clichêzão, não. Pior que clichêzão, né? É, parece de autoajuda, sabe? tem um monte aí, não tô criticando nenhum, né? Tem um monte de coach, tem um monte de gente que fala essas coisas, mas é verdade. Seja você mesmo, né? E a sua satisfação é mais importante do que outra coisa. Mas a sua satisfação, tá? E o seu direito, eles acabam onde começa o direito dos outros. Então respeita, né? Respeito é bom, conserva os dentes. E vai lá, vai, toca esse barco que vocês merecem, cara. Todo mundo aí merece ser feliz e eu acho que é o grande caminho esse daí. Muito obrigada, Daniel. Vamos colocar você nas redes sociais, sim, hein? Deu pala agora. Muito bom, hein, Tatiana? Gente, o Daniel é um fofo. Daniel é uma pessoa sensacional. Eu conversei com ele um pouquinho depois também na entrevista e ele tem uma história de vida muito legal. Ele faz muita coisa, então isso, ele tem uma experiência muito grande, então é muito interessante ouvir o que ele tem pra dizer. E ele é figuraça também, figura, né? Figura demais, gente, vocês não têm ideia do nível da pessoa, é sensacional. Quem não conhece, adiciona ele no Facebook, ele é super gente boa, ele tá sempre produzindo coisas legais, então ouçam o cara porque vale a pena. Os meninos da Nexus falaram que durante o Hackathon, né, o Hack Ribeirão 2017, um dos papéis dele era ficar agitando o pessoal. Ele é um super agitador, ele tem uma energia muito boa. Ele é bom, como vocês devem ter percebido, ele é japonês, gente. Ele tem, assim, uma mescla aí, enquanto eu estava conversando, eu percebi que ele tem uma mescla de espiritualidade com alguma outra coisa que eu não vou saber denominar, que é sensacional, é muito gostoso conversar com ele. Legal. Ouçam o que ele tem pra falar, ele é muito importante. Muito bem, muito bem. E aí você conversou também lá no Hack Ribeirão com o Rafael Daron, certo? Rafael Daron, do Pinha Digital. Ele ministrou uma palestra, uma fala, um workshop, não sei dizer exatamente o que foi aquilo, sobre design thinking. E foi muito legal conversar com o Rafael, porque o Rafael tem muita experiência. Ele tem a empresa dele, ele tem grandes contratos fora do país. E é muito interessante essa visualização do design thinking, que é a base do design thinking. É muito bacana. E ficou bem legal a entrevista, né, Tatiana? Foi muito legal conversar com o Rafael. Ampla experiência, também muito bacana as coisas que ele contou pra gente nessa entrevista. Vamos conferir então? Vamos. Fala, galera! Eu sou a Tatiana, estou aqui com o Rafael Daron, da Pinha Digital. Nós estamos no evento da Nexus, sobre a Hack Ribeirão 2017. O Rafael Daron deu uma palestra agora há pouquinho sobre design thinking. Foi muito bacana, muito legal. E vou pedir para ele se apresentar. Rafael, fala para a gente um pouquinho sobre você, quem é você, o que você faz. Olá, Tatiana. Eu sou o Rafael Daron. Sou fundador da Pinha Digital, estou aqui no Supera Park, junto com o pessoal do Hack Ribeirão, onde ministrei uma fala sobre design thinking aplicado a serviços, então a construção, o processo de criação através do design thinking. E a minha formação, ela vem de sistemas, eu sou formado na área de sistemas, vim da tecnologia e fui para a área de design. Então tenho uma especialização em design de interação pelo Faber-Ludens, Curitiba, e um mestrado na área de design de serviços pelo Politécnico de Milano, Itália. São as minhas áreas de atuações, já trabalhei aí com diversos modelos de negócios, Brasil e fora do Brasil, e atualmente tenho a Pinha Digital, que está sediada em dois vizinhos, Paraná, sudoeste do Paraná, na qual executamos projetos aí para o mercado tanto brasileiro quanto para o mercado internacional. Temos startups em Miami, temos uma rede grande aí de academias na Itália, mas também temos projetos fora da Itália com esse pessoal. E é um pouco do que nós fazemos hoje com a Pinha. Então nós trabalhamos tanto com o design de serviço, a nossa base é o design thinking para qualquer atividade do que a gente venha fazer. E trabalhamos com o design de serviço, né, projetando novos modelos de negócio através de design de serviço. Trabalhamos também com experiência de usuário e interface gráfica, então UX e UI design. Temos um time para isso. E também trabalhamos com um pouco de marketing digital e comunicação empresarial, que são as bases, né? Então, vem tudo pelo design de serviço. Quando a gente vai elaborar um novo modelo de negócio, a gente pensa no serviço como um todo. E o serviço como um todo, às vezes você tem a necessidade de criar aplicativos, criar sistemas, ou desenvolver estratégias de comunicação. Então, a Pinha hoje, ela é uma empresa de resolver problemas através do design. Utilizamos o design como um processo. Bacana. Rafael, conta pra gente um pouquinho o que é o design thinking, como a gente aplica isso, para que serve. O design thinking é alguma coisa que está bastante na mídia, a gente ouve falar sempre, tem vários banners, várias propagandas, tem e-mail chegando o tempo todo a respeito disso. O que é, onde eles moram, o que eles fazem? Conta pra gente. O design thinking, ele teve a fundação através de um mix entre Stanford e IDEO, que é uma das precursoras na área de criação, e é uma metodologia. O que eles trabalham é um processo de o que eles fazem. Então, o processo que nós conhecemos e que aplicamos e que vem da base, que é a própria IDEO quem disponibiliza, ele é composto por 5 etapas, né? Uma primeira etapa que a gente usa é a empatia, onde a gente pesquisa, onde a gente vai a fundo para entender o usuário, quem ele é, o que, que ele, né, como que a gente vai impactar essa pessoa. Então, às vezes, a gente vai criar uma solução e a gente nem conhece para quem a gente vai criar. Então, essa é a primeira etapa do processo dentro do design thinking. Fazendo isso, nós temos uma etapa de definição. Então, a gente começa a juntar alguns determinados padrões do que, né, se percebeu através das pesquisas, através de... Aí, quando a gente fala da empatia, a gente usa a pesquisa tanto primária, de conversar com pessoas, elaboração de roteiros de pesquisas e conversa com essas pessoas. Também utilizamos o próprio desk research, que é através de bases já existentes. Então, existem várias formas de você captar isso por parte do usuário, observação, etc. Na definição, nós juntamos o que a gente tem de percepção do mercado através dessa primeira fase, e aí nessa segunda fase de definição, então nós conseguimos juntar para quem é, o que nós vamos resolver. Tentamos enquadrar o problema de que de fato existe, né? Então essa é a nossa etapa de definição, qual é o problema dele e enquadrar bem este problema. Na terceira etapa, nós temos uma fase de ideação. Então, fazendo isso, tendo essa percepção por parte do cliente e do problema que ele tem, nós começamos a idear. Até mesmo essa semana, no Seven Startups, nós rodamos um workshop com eles, no qual o processo de ideação a gente usou o Design Method. E o Design Method, para nós, nós passamos por 3 fases de ideação. Uma fase sonhadora, uma fase, né, mais realista e uma fase crítica. E nós trazemos uma pegada um pouco diferente, que geralmente quando a gente vai fazer um brainstorm ou algo assim, post-its e etc. Nós não, nós trouxemos balões. Então as pessoas discutiam, elaboravam as ideias e jogavam em balões. E assim se torna uma forma um pouco mais lúdica e faz eles pensarem diferente também, sai da rotina. Então é um pouco do que a gente faz nessa terceira fase. Na quarta fase, a gente prototipa, então começamos a elaborar protótipos, e um protótipo é a forma de você simplificar aquela informação, né? Você materializa algo, né, do que apenas era uma ideia. E por fim, a gente tem uma etapa de validação, de colocar na mão das pessoas e sentir isso é bom, isso não é. Então, esse é o processo, nessas 5 etapas do que a gente faz. E o diferencial para o design thinking, o que é, como, o porquê usar, é forma de você pensar em pequenos ciclos de geração de conteúdo de uma forma diferente, né? Então, nós trabalhamos com isso, por exemplo, em grandes empresas, né, desde grandes empresas a pequenas empresas, como pequenos ciclos de inserção para resolver problemas. Então, nós temos workshops e realizamos isso com os nossos clientes de 2-5 dias, dependendo da complexidade do problema, né, nós definimos isso. Então, é uma abordagem, né, para resolver problemas, é uma forma diferente, né, de você solucionar então esses problemas e primeiro de você encontrar esses problemas. O design thinking é uma abordagem diferente de encontrar problemas através da pesquisa, através da observação, etc. Aí ele também é uma forma diferente de você resolver os problemas através da prototipação, né, através da validação. Você tá, né, corre o risco de errar. Então, quando você erra, né, mas você aprende muito mais rápido. Então, a intenção nossa com o design thinking é errar o quanto antes for possível para você não ter um custo tão elevado. E, por fim, né, o próprio design thinking eu considero como uma forma diferente de você gerar valor, né, proposta de valor, porque ele tem a base que é o design centrado no usuário. Então, a gente precisa fazer as coisas pensando no ser humano que vai utilizar, em quem a gente vai impactar com esse produto, ou esse serviço, ou essa marca. E, então, através disso, a gente pensa nas necessidades das pessoas e tudo mais. Então, isso um pouco do que o design thinking traz de diferente. Bom, Rafael, então, se eu entendi, o design thinking é um solucionador de problemas. Então, vocês resolvem, prototipam e fazem com que a minha marca, o meu produto ou a minha empresa se torne uma empresa, produto ou marca melhor. Mas por que eu escolheria um projeto de design thinking e como a minha empresa pode se beneficiar disso? Se você puder elucidar, dar algum exemplo para a gente de como isso é viável, seria bastante interessante. Isso. O design thinking é a abordagem do que nós utilizamos. Ela serve também para a resolução de problemas. A aplicabilidade dela, né, cito exemplos como o que a gente faz pela Pinha, nós rodamos, por exemplo, geralmente quando você tem uma empresa aí já consolidada no mercado, ou também uma empresa que está ainda só na ideia, né, ou tem um modelo de negócio. Então, nessas situações, nós utilizamos do design thinking. Para deixar mais claro, cito um exemplo de um cliente nosso, no qual nós utilizamos uma abordagem para um grupo de laticínios. Então, a laticínio, ela tem um modelo de negócio dela, que é produz o queijo é revendido através de revendedores para o supermercado, e o supermercado entrega esse produto para o consumidor final. Então, o supermercado entrega o produto no valor do que ele quiser para o consumidor final. Ele tem um domínio muito grande. Então, um grupo de laticínios, nós utilizamos do design thinking como uma abordagem para pensar lateralmente como tirar um pouco desse gargalo. Então, obviamente que uma das intenções era de fazermos um vínculo direto da laticínio com o consumidor final. E durante todo o processo que a gente executou com eles, né, fomos validando se isso faria sentido ou não para o consumidor final e como que seria a abordagem que nós impactaríamos o próprio consumidor final. Então, no resultado final desse trabalho, nas ideações, surgiu aí a ideia do delivery de queijos, no qual você entrega lá na mão do consumidor final o queijo. num custo muito mais acessível. E quando a gente fala muito mais acessível, cerca de 2,5 vezes mais barato do que o próprio supermercado. Então esse é um exemplo de como utilizar isso e os resultados do que isso provê, né? Então a abordagem tradicional que a gente tem é uma equipe grande. Passa por cada uma das pessoas, né? Cada pessoa é especialista num determinado assunto. Então a abordagem tradicional ela vai num ciclo de produção, né? Então passa por um, depois vai pelo outro, por outro e etc. Até o fim do projeto. No Design Thinking, a abordagem é um pouco diferente. Todos esses especialistas, eles estão em conjunto trocando ideias e elaborando do início até o término do projeto a solução final. Então, o Design Thinking, nessa situação, é uma abordagem diferenciada para a resolução dos problemas. Muito interessante. Rafael, mas fala para mim, se eu já tiver uma empresa, eu ainda posso contratar um projeto de design thinking para reformular ou para deixar o meu produto, a minha marca, a minha empresa melhor? Com certeza, Tatiana. Grande parte das empresas hoje, principalmente as já bem consolidadas, tem buscado esse modelo, essa abordagem do próprio design thinking como uma forma de trazer inovação para o seu processo criativo, para o seu processo de criação. Então, acontece que muitas empresas, às vezes, estão estagnadas no mercado, acreditam que os clientes são aqueles, que está tudo 100%, e acabam não trazendo novidades. Então, o Design Thinking é uma abordagem mais enxuta de se pensar fora da caixa, nesses casos de modelos de negócio que já estão consolidados. E agora, para finalizar, tem alguma coisa interessante, algum fato diferente, alguma coisa engraçada que você tenha para dividir com a gente? É até difícil, né? De tantos casos que a gente tem. Eu acho que o mais curioso e o divertido, porque realizar isso é divertido. Cada cliente que a gente tem e que a gente executa um projeto envolvendo Design Thinking, o legal é de que a gente faz parte daquele modelo de negócio desse cliente. Então, nós já trabalhamos desde Design Thinking aplicado para cruzeiros marítimos. Uma vez nós realizamos um projeto na Itália para o Costa Cruise, né? Costa Cruzeiros. Então, lá você vivenciar as experiências, o que tem dentro de um cruzeiro. Já fizemos workshops em Portugal, por exemplo, com modelos de negócio voltado para reaproveitar terrenos de Lisboa e criando espaços de cemitérios. Então, cada modelo de negócio tem as suas particularidades e já passou aí por centenas de modelos, então acaba se envolvendo um pouquinho com cada uma delas, né? E é legal essa dosagem pequena de um pouco como funciona cada um dos modelos de negócio, nos dá um know-how de mais coisas, de múltiplas coisas, né? Rafael, para finalizar, conta para a gente um pouquinho como foi o seu processo na Hackathon, na Hack Ribeirão 2017. O que você achou? Quais são as suas... qual a sua visão? Como foi a sua experiência aqui em Ribeirão? E o que você achou de ter ministrado essa fala na Hack Ribeirão 2017? Conta pra gente quais são as suas experiências, o que você viu de interessante, quais os pontos que você gostaria de ressaltar. Bom, participar do evento foi uma honra, poder contribuir, porque cada um que esteve durante o evento, de certa forma, buscava algo melhor para Ribeirão, não só para Ribeirão, mas para outros lugares também. Então, acho que o mais positivo é a energia que se cria dentro de um ambiente como esse, onde você tinha, desde jovens, pessoas mais experientes, envolvidas no processo de criação e ali disputando isso. Então, acho que esse é o melhor cenário de um hackathon. E trazer as novidades, trazer os diferenciais, que às vezes em um curto espaço de tempo você consegue aí resolver um problema gigantesco do que uma cidade tem, né? Então você acaba colaborando, né, para um mundo melhor. E às vezes é isso que a gente precisa, dessas pequenas dosagens, pessoas diferentes, uma equipe, trocar ideias com pessoas diferentes, conversar, pensar diferente também. Então, acho que foi um sucesso e acredito que não para por aí. Me chamou muita atenção também o próprio envolvimento dos demais membros, a própria prefeitura envolvida, engajada com o evento. Acho que isso traz um ecossistema muito mais ativo, né, como um todo. Então, o pessoal está de parabéns pelo evento, pela participação de quem esteve participando. Rafael, foi muito legal ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter estado com a gente aqui no DGCast. Faz teu jabá, conta suas redes sociais, fala um pouco do Pinha e vamos lá. Obrigado você, Tatiane, pelo papo e por trazer também esse conteúdo para o ouvinte. Eu deixo meus contatos é basicamente Rafael Daron, vocês vão encontrar em LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, então no que vocês procurarem Rafael Daron, vocês vão ter aí acesso fácil à minha pessoa. E a Pinha Digital, então é pinhadigital.com, vocês acessam aí, vocês têm o que a gente faz, como funciona, o nosso próprio processo de trabalho, que é com base no Design Thinking. Então conheça um pouco mais, e quem quiser realmente conhecer mais e trazer, talvez tanto por conhecimento ou também trazer isso, seja para uma ideia que queira implementar ou seja para uma empresa aí que já está trabalhando, né, fiquem à vontade para entrar em contato. Tem meu e-mail, que é daron@pinhadigital.com. pode ficar à vontade, mandar aí uma mensagem que a gente responde com muito prazer. Então muito obrigado e um abraço. Beleza, muito bom, muito bom. Também ficou bem legal essa entrevista, né, Tati? Gente, eu vou confessar pra vocês. Confesso. Com o Rafael, nós começamos a gravar e aí logo começou uma parte importante do evento, então nós mudamos pra outra sala. E aí, no meio do caminho, eu perdi ele, ele me perdeu, daí a gente não se achou mais, ele teve que ir embora. Enfim, conclusão, terminamos de gravar a entrevista via WhatsApp. Olha só que chique, hein? Foi sensacional. E o Rafael super prestativo, super bacana. Em momento nenhum ele falou não, e vamos dar um jeito, vamos marcar um Skype, não dava tempo de marcar Skype. E aí deu tudo certo, gravamos pelo WhatsApp, que foi muito legal. Rafael, um beijo pra você, meu bem. DGCast é a geração Snapchat. Ô, meu pai. É por aí. Bom, mas assim, né, então, talvez vocês tenham percebido uma diferença no áudio aí, é por conta disso. As entrevistas do Agenda, geralmente a gente já faz em loco, não estamos com equipamento profissional para fazer, a gente faz ali na raça, né? De celular mesmo, que aqui é raiz. Já fica um pouco diferente em relação aqui ao estúdio, né? E essa ainda um pouco mais, porque a gente acabou terminando a entrevista via WhatsApp, você, no caso, né? Acabou terminando a entrevista via WhatsApp, mas ficou bom. Pô, ele ainda contou pra gente umas peripécias aí que vocês ouviram e eu achei sensacional. Só que eu acho que o mais importante depois de ouvir essa entrevista é pronunciar Design Thinking. Design Thinking. Não existe no português esse fonema, né? É que, na verdade, nós não temos o... Vocês estão perdendo essa cena, queria que tivesse como ver, gente. Graças a Deus não temos imagem nas ondas do rádio. Né? Pena, na verdade é uma pena, mas enfim, é porque... O inglês é uma língua que se fala com a boca aberta. O português não, é uma língua que se fala com a boca fechada. Com a batata na boca. E aí a gente não consegue falar esse thinking, porque você tem que abrir a boca, colocar a língua entre os dentes e falar ti. Só que não vai sair ti, vai sair um chiadinho só. Thinking. Muito bom, muito bom. Então é isso, né, dona Tatiana? Sim, senhor. Temos alguns lembretes, né? Entre no site do DGCast, comente lá os episódios, dgcast.com.br, tá lá para você fazer os comentários, é aberto, né? Temos as contas nas redes sociais também, né, Tati? Todas as redes sociais, DGCast, bonitinho, DGCast. E aí a gente é muito chique, porque você pode escrever ou facebook.com/DGCast, por exemplo, ou dgcast.com.br/facebook. Dá certo mesmo. Que você cai também na nossa página, é muito chique. Mesma coisa com o Twitter, twitter.com/dgcast, ou você digitar dgcast.com.br/twitter, funciona. Só que o Instagram, que isso ainda não funciona. É que o nosso Instagram... Ainda não funciona. Nosso vai funcionar. O DGCast ainda tá prenho, né, do Instagram. Sim. Ele ainda não viu a luz do dia. Então a gente tá prometendo, mas estamos prometendo porque vai rolar, né? Estamos criando essa expectativa aí. Gente, fiquem ligados aí por esses dias, porque eu vou soltar algumas perguntas no Twitter. Eu gostaria muito que vocês ouvissem os links fofos. que são super bacanas com a gente, contassem, respondessem essas perguntas. É, na verdade, é para a nossa próxima pauta, e aí eu quero o auxílio de vocês para isso. Muito bom. Também quero chamar a atenção que agora a gente mudou um pouco o nosso formato de publicação nos episódios, né? Não só essa questão do semanal, etc., mas também o texto que acompanha o episódio. Agora ele não é meramente uma chamada por episódio, né? A gente está desenvolvendo artigos textuais completos, né? Que vai parecer um pouco redundante, mas que complementam o episódio. Então, além do programa em áudio aqui, a gente tem uns artigos soltando junto. É a mesma publicação do episódio. Você vai lá, tem um artigo que complementa o assunto, que aborda alguns temas que a gente não abordou diretamente no episódio, mas que estão ali no mesmo universo, né, Tati? Exato. É um formato que a gente está bem feliz com ele, ficamos bastante satisfeitos. Gostaríamos de saber se vocês também estão felizes, né, pessoas? Muito bem. Então, também mais uma oportunidade de nos dar feedback. Tem também o nosso e-mail, dgcast@gmail.com. Embora eu tenha uma vontade louca de falar .br. Mas não tenho .br. E então é isso, né? Fiquem à vontade. E é isso. É isso, né, Tati? Então, beleza, pessoal. O DGCast fica por aqui. A gente volta semana que vem com mais... com a edição número 33 do DGCast, né? Edição 33. Novembro de 2017. E... né? Apesar do número 33, estamos rumando aí aos 50 episódios. Então vamos fazer um comentário sobre isso. Não vamos fazer uma festa, mas vamos fazer um... A gente vai fazer um bolinho, assim, não vai ter jeito não. Tem que ter pelo menos um bolinho, né? Tem que ter um bolinho, tem que ter um refrigerantezinho, uma velinha, né? Porque, gente, não é todo dia, né? Não é. Muito bom, muito bom. Então é isso aí, pessoal. O DGCast vai ficando por aqui. A gente se encontra semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.